That's. Paraná 254, chame Centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.8. Gente, 251-288. Afirmativa. 251-288, grato, bom dia, até a próxima, 6254, oxa. Bom dia também. Gol no 777, direto Leda. Confirme. Direto Leda, gol no 777. Afirmativo, Leda, gol no 777. Azul, 4463, tá 14 milhas para terminar Ilhéus. Serviço radar terminado, mantenha nível de voo 120, chame o controle de Ilhéus, frequência 120.1. Pesado, gol 1941. Azul 4463, copia o controle. Gol 941, chame torre 118.95. 1895, bom dia. Azul 4463, serviço radar terminado. Mantenha nível de voo 120, chame o controle de frequência 120.1. Na próxima vez avisa. Salvador, bom dia, gol 1941. Uma milha para o externo, trem embaixo travado. 1941, livre pouso, piso 90, 120 graus, 15 nós. Caso localizador, gol 754. Salvador, aqui é o Bravo, que Luiz, que não regresse. Bravo, que Luiz, reporte na rotatória, visual com campo. Reportará na rotatória, visual com campo, Bravo, que Luiz. Controle na presença, você autoriza direto para a rotatória do Bravo, que Luiz? Autorizado. outra pista agora, 9-4-1. No solo 5-0, 2-1-9. 2-1-9. Solo Salvador, é o voo 9-4-1, livrou? Tá bom. 941, táxi Alfa Juliette, portão 01, né? Alfa Juliette para 01, voo 941. 777, chame Recife, 125, décima 1. Estimativo, no Recife, 1-5, 1-7-7-7, boa. O que vem escrito avisar com o campo? Negativo. Brasil. Salvador 1-0-4-1 no gol. Boa tarde. Uno 041, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, que é negar 1-0-1-2. 050, 1012. Podemos dar presente para uma hora pro aqui de Itapa? Autorizado o gol no 041 no direto Itap. Direto Itap. Aqui Luiz que chame torre 198 decimal 95. O bravo que Luiz copiou o controle. Negativo, a senhora poderia confirmar? Afirmativo, Bravo que Luiz. Chame torre 118 decimal 95. 1895, muito grato, Bravo que Luiz. Torre Salvador, aqui é Bravo que na praia da rotatória do Jota Campo. Reporte final de 3 milhas, o Bravo que Luiz. Bravo que Luiz, que reporte final de 3 milhas. Reporte final de 3 milhas, Bravo que Luiz. 754, passando Duna, complete aproximação ao Chame Torre, 1 na noite, decimal 95. 754, boa tarde. Boa tarde, Bruno. 754, final X-Way da 10. 754, continue a aproximação, aguarda autorização de pouso em 1011. Viajamos agora, Bruno. Bravo que Luiz, tem final da 97. Repor. Bravo que Luiz, faça 270 pela direita, reporte 9, final 97. 270 pela direita, reporta ingressando final, Bravo que Luiz. Da Leda Eudes, o 4089, é porta pronto, copy. Vitória, nível 340 autorizado, via Upper Whisky 50, da cola pistola 0, curva direita, saída da Leda Eudes, controle 119.8, aciona 5063, azul 4089. Puxa, Azul. Sul Novembro, pronto, copy. Novembro é solo. Garoto 5 check air, decola pista no 7, curva direita. Corredor axé, restrito no meio pé até farol da barra. Controle 119, decimal 8, aciona 5065, Axul Novembro. Bota parte 5, confirmando transporte enfermo, reporta seu nome de táxi 2895, Axul Novembro. Fala Salvador, boa tarde, 754. 754, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, voo 754. Obrigado, backtrack e posso livrar no Bravo 3. Zulu November, livre de táxi, chama para ingresso. Mandar para ingresso. Cliente, frequência livre. Estou em novembro, livre ingresso, reporte alinhado e pronto. Livre ingresso, reportar alinhado e pronto. Já tinha pra base, bate 3, tá autorizado, Serra Bravo, Índia Zulu, 360, decola pista no zero, curva direita, saída Arbó, após direto Vitória da Conquista, Lapa, direto Bravo Romeu Romeu, após Papá Charlie November, depois conforme plano. Controle 199, decima 8, aciona 5101. O Juliette é papá. Juliette e Papá, confirma pela minha autonomia, Papá 3. Para a base, se é a Bravo Mike Alfa, confirma. Mike e Juliette Romeu. Romeu. Zulu November, decolagem autorizada, pista 97, uma centena com 12 nós. Localizador 41. 41, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. Boa tarde, 041. Boa. 06, sente da novembro da autorização, Aracaju. Boa noite, 06, 230 Aracaju, autorizado, decola pista no zero, curva esquerda, saída Pucca, transição Caju, controle 19, acima 8, será 5102. Autorizado 230 Aracaju, decolando a 10, curva esquerda pode, saída Pucca, Caju, 198 é o controle, aciona 102, é o 180. Correto, pode puxar. Vamos lá. Juliette Papá autorizado, push, é, autorizado adicionar a reportagem. NM1 41, acione a identificação, desça via chegada a Bonfi para o nível 060, QNH1 09. Autorizado via chegada a Bonfi, estou ajustado no 09, NM1 41. Sérgio Torre, 1041, baixou e travou, Índia Serra. 1041, livre pouso, pista 90, uma centena com 12 nós. Livre pouso, 90, 041. Mike Juliette Romeu, controle. Está presente, próxima avançada, segue até a rotatória. Salvador, o 3547, boa tarde. 3447, boa tarde, Barreiras 200, decola pista 10, curva à direita, saída Arboia Lefa após Lapa, após direto, controle 119, décima 8, acena 5120. Boa tarde, Passaredo 2230, sana identificação, prossiga via chegada a Man, reporte no ponto e deve descido, Passaredo 2230, QNH 109. Esse já foi pelo, autorizado pelo centro, desci até 110. Sente autorizado, descida para nível 100, Passaredo 2230. Pode voar a posição a Man, senhor? Autorizado, passaria 2230. Obrigado. Dará para o posto. 041 ao 10, direita 219. 219, ao livrar, 041. Juliette Papá, autorizado de táxi. Via Pationa, Índia, ponte espera da 10, torre 1895, que negar 10. Alfa Eco Fox, é, inicialmente poderá ser vetorado para final da pista 17, porém, pista 17 só opera visual, terá que modificar as regras quando o visual caroda, mas Alfa Eco Fox. Fox, curve à esquerda para o A190, o limite será a radial 340 de Salvador. Do Galeão, nível 380, decolando 1-0, Dael, Leda, Bridge, Upper do 1-0, aciona 5105, controle 119-8, escala 3193. Treinamento correto, eu faço push 3193. Uno 924, desça via para 4000 pés. Via 4000, no 924. Vimo confirmando que é legal no 09. No 09, no 924. Zulu 9, informa tráfego 10 horas, 13 milhas, rumo nordeste, cruza nível 055 para 4 mil pés, tipo um Boeing 737-800. Negativo, devido ao tráfego, mantém ainda 2500 pés. Eco Zulu 9, caso fora de comunicações, mais 3 minutos autorizado. Continua a subida para o nível 085. Mantenha o 025, Eco Zulu 9. Afirmo, mantenha 2500 pés, Eco Zulu 9. Controle Salvador, Eco Zulu 9. Eco Zulu 9, recebe o controle. Fox 117 à vista, propõe modificação. Alfa Eco Fox, desce para altitude de tráfego, autorizado para da rotatória, Alfa Eco Fox. 089-C. Negativo, vou confirmar aqui. Acredito que seja outra restrição que é só pro 28, só aguardando, ok? CN na visual, na 924. Fox, forma tráfego 11 horas, 4 milhas, mantendo 1000 pés, o tipo um helicóptero Robson 44, Alfa Eco Fox. Dois, quatro, tráfego sendo ultrapassado, autorizado continuar a descida para 2000 pés, é autorizado. Final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizar no localizador. Autorizado 2000, ILS X-Ray da 1 a 0, reportar estabilizado no 924. LM 141, desça para 4000 pés, QNH 10 no ano. 4000, hoje na Eco Zulu November, suba para o nível 085. Está presente, autorizado 085, Eco Zulu November. Eco Zulu November, quando possível, informe estimado de pouso. Está estimando pouso ao 1548, Eco Zulu November. Center, grato. Pode voar a posição, toque, senhor. Fox, visual com tráfego agora 11 horas, 1 milha, efetuando sobrevoo no local, mantendo 1000 pés. Afirma, Matheus. Alfa Eco Fox, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1895, Alfa Eco Fox. Salvador, passaredo 2230, possibilidade de voar posição toque. Autorizado, passaredo 2230, desça para nível 050. Vai voar toque 050, passaredo, obrigado. Salvador, boa tarde, papá, Juliette de papá. 0 para 150 na Mari, dentro da Nobel. Papapá, Juliette, Índia Papá, contato radar, suba para nível 360, saída Arbor. 360, saída Arbor, papá. Bruno 328, acione identificação, prossiga via chegada a Mari para o nível 060, QNH 1019. Para o Bruno 1328, na Mari, desce até o 060, 9018. Controle, Mike Juliette, Romeu. Mike Juliette, Romeu, controle. Mike Juliette, Romeu, livrou a rotatória, segue agora para o subúrbio, senhor. Tenta. O Alpha Fox. Sim, tem livre pouso na 17, o Alpha Fox. Controle ao gol 1328, apenas confirmando ajuste no 012. Negativo 1011, gol no 328. 1011, 1328, descendo até o 060 na Mari. Luna 41, inicie redução para 2209. 220, acionar 6141. Juliette, Índia Papá, autorizado pro de Barreiros. Pro de Barreiros, Papá. Alfa Eco Fox, no solo 18, confirme parte do destino. Gente, o assassinato de frequência livre. Confirmando 185 a borda? Não, Azul 4089, ciente, autorizado o táxi até o ponto de espera via parte 1 no Indy Alpha, no ponto de espera chamamento 118.95, altímetro 1019. Informa que seguirá como número 2 no ponto de espera, seguindo à frente o Airbus 320 da TAM. Ali, confirme, por favor, a torre pro 9924. 1 no 8.95, gol no 924. Ah, obrigado, copiando. Torre Salvador, boa tarde, gol no 924. Gol no 924, boa tarde, continua aproximação, parte do trem baixar travado. Baixou e travou no 924. Livre pouso, opção no 0, vento no 0 graus, 139, gol 1924. Livre pouso na 190, na 924. 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, liberada a restrição de velocidade. 3, 2, 1, 2, 3. Para o táxi 3193, 97 a bordo, 3 horas e 45, até na Campina. Então, 3193, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera no ponto de espera Chamatô e 118, décimo 95, altímetro 1011. Comi 11, autorizado táxi, ponto de espera Chamatô e 295, 3193 até. Xanema 141, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. Passaredo 2230, desça para 2000 pés, autorizado final e aliás X-Ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 2000 pés e reportarei estabilizado no localizador 2230. Desça via para 2000 pés, QNH no 019. Via para 2000 no 019, no 328. Na 3216, informação acho que confere. Aguarde um minuto para cobre. Boa. Voo no 924, autorizado táxi via Alfa, é poste antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Alfa, 24. 30, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. Ouro 895. Obrigado, até. Certo. Torre Salvador, boa tarde, ao 2230 da Passaredo, transferindo visual. Passaredo 2230, continua aproximação, o dano está livre, o ajuste no 09. Ciente, não, só escuta. Torre Salvador, boa tarde, azul 4089. Azul 4089, boa tarde, até o ponto de espera da 10. Azul 93, visual com tráfego no final da 10. Afirmo. Após o pouso da aeronave da Avianca, na final, a linha mantém captura no 0. A linha mantém no 0, após a aeronave de pouso, 3193 da TAM. Autorizado final e LS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado e LS no zero, reportará, segunda 3, 2, 8. Então, 3216, autorizado Salvador para Fortaleza, nível 370, via Pesulo 19, após Bangu, direto a Bucu, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decola da 10 com primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti, transponder 5123, controle 119.8. Só 3216, cotejamento correto na posição 06, reporte pronto para puxar acionamento. Bom, 1924, autorizado, prosseguir o táxi via Juliette até o gate 10. Juliette 10, 924. Só 3216, confirme, está pronto para puxar acionamento? Ainda não, vai chamar o só 3216. Sim, só 3216. continua a aproximação, baixou e travou. Gente, agora autorização para pouso, vento uma centena com 14 nós. Ciente, livre pouso 2230, na 1-0. Fã 3805, informação hoje que eu confere. Está pronto para a cópia? Pronto para a cópia. Fã 3805, autorizado Salvador para Guarulhos, nível 340, via Pesolo 16, após Belo Horizonte, após direto Tripe. E de acordo com a alta previsão do plano de voo, decola da pista 1-0 com primeira curva à direita, saída da Euleda após bridge, em bridge intercepta o peso 1-6, transponder 5-1-3-5, controle 1-9-8. Pode repetir o controle, transponder? Transponder 5-1-3-5, controle 1-9-8, TAM 3805. Autorizado 340 para São Paulo, Guarulhos, aerovia Ampersulu 1-6. Belo Horizonte, após crise, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, transição Leda, após bridge, transponder 5135, controle 119.8, 3805. 3805, a saída prevista da El, Leda, após bridge, bridge interceptando o peso 1-6. Da El, Leda, bridge, após bridge, Ampersulu 1-6. 3805. 3805, protegimento correto, é pode pronto para posicionamento. Chamará para posicionamento, 3805. Fala, Xanaia 6141, prossegui ataque se via Juliette até o gate 02. Salvador Gol 1754, gente da ótica, muito boa tarde. 1754, boa tarde, formação hoje que eu confere. Aguarde um minuto para a cópia. Guarda. O 4089 Alim, mantém campo 0-0. Alim, mantém 1-0, azul 4089. 754, pronto, cópia? Mais escuta, prossigo, 754. Bom, no 754, autorizado Salvador para Campina Grande. Nível 390, via Pesolo 1-0, após Neuma, após DCT, decola da pista 1-0 com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar, transponder 5-1-0-3, controle 1-9-8. Bruno 697, acione a identificação, prossiga via chegada Bonfi para 4.000 pés, o QNH 1-0-1-9. Da decolagem da pista 1-0, azul 4-0, 8-9. Decolagem. Sente, passarei de 2-2-3-0, prossiga táxi via Alfa Juliette para o pátio 3, posição 04. Alfa Juliette, papo 3, posição 04. Solo, é o 9092, do ciente da ótica, repetitivo, Fortaleza, quando possível. Bom, 9092, informação ótica confere, pronto, cópia. Tá pronto. Bom, 929, correção, Gol 9092, autorizado Salvador para Fortaleza, no nível 410, via o Tesouro 19, após de acordo com a data prevista no plano de voo. Decola da pista 1-0 com primeira curva à esquerda. Saída Momo, transição Froti. Transponder 5-1-0-6, controle 1-9-8. Autorizado 4-1-0, uniforme Zulu 1-9, decola do 1-0 com curva esquerda. Momo, Froti. 5-1-0-6, 19-8. É o Gol 9082. Gol 9092, cotejamento correto. Reporte pronto para posicionamento. Repórter aí. Tripe 5447, prossiga. Para o continente, estacionamento. 3089, decolador 30, controle 119.8, bom voo. Muito obrigado, bom trabalho, Sara. 19.8, controle. 2 32, o nome é Incondensador, equipe de sol, reporte para táxi. Mara para o táxi, 32, também. Trip 5447, após o... Até 72 da Passaredo, parque até o posição 04, à sua direita. Incondensador, equipe de sol, reporte para táxi. É possível voar direto da ela, da presente? Ao cruzar 2.000 pés, afirmativo, o azul 4089. Afirmativo, ao cruzar 2.000 pés, da ela, 4089. Desça via para 2.000 pés, autorizado final, ILS X-Ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. TAM 3283, chame Torres, Salvador em 1 8 decimal 95. TAM 328 no solo 33, livre à direita, solo 121 decimal 9. Livre à direita, solo 219, igual 1 8 328. Torres, Salvador, boa tarde, ao TAM 3283, localizador. TAM 3283, boa tarde, continua a aproximação, reporte iniciar no machado travado. Alô, Salvador, boa, bom dia, Gol na 328, de volta. Gol na 328, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 328. Vento 1-0-0, graus 1-5-9. Para chamar a torre, frequência 1-8-9-5, altímetro 1-0-1. Salvador, 3-8-0-5 no 4, tá puxa estacionamento. TAM 3805, aguarde um instante para início do feedback e acionamento. Aguarde 3805. TAM 3206 para o táxi, é o BD 170, autonomia de 4 horas, alternando João Pessoa. Tá, 3216, confirme autonomia. 4 horas, alternando João Pessoa com PLB 1970. Tá, 3216, autorizado táxi até o ponto de espera. Seguirá como número 2, à frente 1 TR-72 da Trip. No ponto de espera, chame a torre, frequência 18295, altímetro 1011. Segue o Trip na ponto de espera 1295, como número 2, tá, 3216. Solo, passarelo 2230, autorização Vitória da Conquista. Passarelo 2230, aguarde um minuto para a cópia. Luno 328, após a passagem da Airbus 320, taxiando até o ponto de espera, prossiga a táxi via Juliette até o gate 09. Após a passagem da Airbus, prossiga a táxi via Juliette 209, no outro CPV. Em 447 a Lima, tem que ser no 0. Passarejo 2230, pronto, cópia. Prossiga. Passarejo 2230, autorizado Salvador para a Vitória da Conquista. Nível 180. Decola da pista 1-0 com primeira curva à direita. Saída Abo, após Elefa, após direto Obdube e direto Vitória da Conquista. Transponder 5125, controle 199.8. Salvador conforme 80, decola da Peregrina com curva à direita, faz a árvore, eleva depois direto ao Abdube e Abdube com transponder 5125, motor de saída 1998, passarelo 2230. Passarelo 2230, confirmando decola da pista 1-0. Isso. Passarelo 2230, cotejamento correto, tem a porte pronto para puxar o estacionamento. Vem, portará. Sala 3283, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette, Alfa, Juliette. Ô, Sala 3805, por gentileza, aproximadamente quanto tempo para iniciar o push? Sala 3805, coordenação equipe de solo, reporte para táxi. Autorizado o push, equipe de coordenação equipe de solo, chama para o táxi 3205. Quanto 47, decola 239, controle 119.8, acione por gentileza 5120. 5120, chamará. Trib 5447, copiou a torre? Dado, final ILS, X-ray pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. 2000, reportará. Será estabilizado no mesmo. Controle, boa tarde, Trip 5447. Trip 5447, contato radar, suba para nível 200 na saída Momo. 200, saída Momo, Trip. Salvador, voo no 695, estabilizado no ILS, trem baixado e travado. Gol 1697, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-1-0, graus 1-5-9. Livre pouso na 1-7, voo no 697. Na 1-0, voo no 697. Táxi, PLB 160, autonomia 4 horas, alterna Galeão. Tona 3805, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera chame a torre, frequência 1 no 8, 95, altímetro 1011. Autorizado táxi via Índia, ponto espera, chama a torre 108-951-0113205, obrigado. Três após o início do táxi do Airbus 320 na companhia, autorizado a ingressar via Juliette até o gate 04. Estabilizou o voo no 600. Chame Torres, Salvador em 1-9, decimal 900. 900, uma boa no 600. Boa, Papa Tango, Juliette Bravo Delta está em contato, radar passando posição Conde, autorizado inicialmente proa do VOR, aguardando vetores final ILS Zulu pista 1-0, QNH 1-0-1-1, reporte no ponto ideal de destino Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, desça para 4.000 pés, QNH 1-0-1-1. No 697, no solo 43, livre direita, solo 12, no 19. Direita 219, com o 697. Na escuta. 3805. 3805, tem como aproximar um pouco mais do ponto de espera devido a uma aeronave que vai iniciar o pushback no gate 01? Iniciando já, 3805. Grato, são 3805. Solo, Salvador, voo 9697, pistou, na direita. Voo 9697, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, voo 9697. Autoriza direto, pode? Corrigindo, o tráfego está na final, é um Boeing 63-700 da Gol. No 1807, mantém a posição, aguarde para o início do pushback. 806 ou 807? 1806, corrigindo. Aguarde para puxar acionamento. 1806, copiou o som? Afirmativo, copiou, está aguardando para o pushback.